primeiramente larga suas armas. Já me machuca tanto só as palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Cê tá esperando uma crítica, mas tô fugindo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem briga. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo eu dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se tuas facas se riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo eu dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se tuas facas se riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Sapizeira e grana e a forma lá no comando trazendo a diferença. Chamando a pegada diferente. Primeiramente largue suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo a conversa civilizada. Cê tá esperando uma crítica, mas tô fugindo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só dou um beijo, dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só dou um beijo, dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Chamando a pegada diferente. Serra, fobala, pijericana. Chamando a pressão.